Direto Duna, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, autoriza... Correção, desça para 2.000 pés, ajuste no 017, bando Direto Duna. Duna 2.000, pula 017, bando 017. Pancha, né? A minha 393, para São Guarulhos, por favor. Claro, China 6313, boa noite, autorizando Serra Brava Golfo Romeo, conforme rota plano de voo, autorizando 10 Taubaté, nível de voo autorizado 360, decolapsando 0, primeira curva à direita, perfil de saída São João Uno, Leda, Motiva, 5475, acione transponder, controle opera 120 decimal 8. Aprovado Guarulhos, 6313, nível 360, saída São João Uno, Leda, Motiva, da 10, curva à direita, autorizando 10 Taubaté. Correto, protegimento. China 6313, chame profissional 0241. Salvador, boa noite, Oxinero 6224, passando 265 para 1950, Boné de Uno, informação alfa. Oxinero 6224, voe direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 7, tem condições de manter high speed para sequenciamento? Afirmativo, high speed sequenciamento, vai voar Duna, 3000 pés, Oxinero 6224. Oxinero 6224, somente para informação, segue como tráfego número 2 na aproximação, no entanto, tráfego número 1, 4, 5 milhas à frente. 6224. Tiver autorizado o final do procedimento ILSX sem reporte estabilizado. O ajuste permanece no 0 no 7. 7017, autorizado o final do ILSX e voo 970. Controle Salvador, boa noite. Voo no 888. Voo 1888, desça para 4000 pés. Ajuste em Salvador 10017, via chegada Bonfim. 4000 via Bonfim, 882, ajustado no 07. Oito, confirme sua velocidade indicada. 2709. Bom, no 888, redução de velocidade para 2409, segue como número 3 na aproximação. 240888. Três, autorizado, chame táxi. Controle Salvador, Oceanair 6224, procedizio à esquerda da rota para o 050 por 15 milhas, devido a informações. Eu desvio, reporte ao término, Oceanair 6224. Cuidado, 6224. F0 estabilizada. Está estabilizando agora, 970. 970, completa final do procedimento ILSXI. Chama a torre no 8, decimal 95. Obrigado, boa noite. Boa noite, é o Gol 970, está na final da 1-0. Gol 1970, ainda no avistado, o vento no 30 graus, 1-2 nós, ajuste no 0, no 7. 317, a Cisco está aguardando a autorização. 970. O 970, avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento no 30 graus, 119. Livre pouso, gol 970. Xenem 313, autorizado táxi à direita, Índia. Ponto pela piscina 0, mantém a posição e chame Torre Salvador, 1118. Correção, mantém essa frequência e aguarda para autorização. De Duna desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 7, autorizado a final do procedimento ILSXI, piso no 0 de Salvador, reporte estabilizado. 2.000, 1.017, X-ray da 10, reportará, o final linha 2 e 4. Do 4980, Recife, aguarde um minuto, corre para a Serapuca, Jamo, Aracaju. Saída Puca, Jamo, Aracaju. Afirma, aguarde copo. 3, autorizado a linha e manter a cabeceira no zero. Ah, 1888, canceladas as restrições na posição Golf, deixa para 3.000 pés, ajuste no 0, 17. Livre pista à direita, taxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Vai livrar à direita, Alfa antes da Juliette, o 973, 970. 3, 1, 3, autorizado decolagem pista 1, 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 9. Salvador, 30, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, peso 17, nível de voo 30350. Decola pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pulca, Gemo, Aracaju. 5505, acione transponder. Controle opera no 20.8. Gente, correto com o tegimento, tinha me pronunciado 01 no pátio 1. Ele é 3-1-3, decolado aos 4-6-12. Chame agora o controle de Salvador, 1-2-0-8. Salvador 208, Dicionário 6313, boa noite. 970, Cidade Juliette. Gente, gol 1970, autorizado ingresso, pátio 1, posição 08. 08, autorizado, 970. Oceanair 6313, contato radar na decolagem, voo para o nível de voo 3620, após 2000 pés voo direto Leda, após Leda Mótila. Então, joga 3620, 2000 pro de Leda após Mótila, Oceanair 6313. 888, canceladas as restrições em Peludo, essa para 2000 pés. Ajuste no 097, autorizado a final do procedimento ILSC, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Teste 2000, sem restrições, no 097, reporte estabilizado. Boa noite, ajuste. Chanel 6224, já estabilizado. Localizador, 6224. Chanel 6224, completa a final do procedimento ILSC, chama a torre no 8.95. Completa, exibição 5224. Salvador, boa noite, boa noite, está tudo bem, Alfa. 246, aciona identificação, isso é para nível de voo 050, na chegada bom. 050, chegada bom, segura 246, pode completar o LS. 246, afirmativo. Após a posição bom, programa Serra Vitor 367, para interceptar a final do procedimento LS Whisky. Após bom, 367, LS Whisky, bono 246. No graus 129. 130-2624. Obrigado. 0107, autorizado a final do processo de correção. 2707, desce para 3 mil pés, cancelada a inserção em Pelô. Gente, desce para 3 mil pés, com 1.017, cancelada a inserção em Pelô. Xizu 4980, tá no 157. Xizu 4980, 30 Chama Taxi. 30 Chama Taxi, Xizu 4980. Estabilizado LS, Golno 888. Golno 888, completa o procedimento, torre 98, decimal 95. 995, 988. Torre Salvador, boa noite, Golno 888. Golno 888, continua a aproximação, número 2 para pouso. Informaria pista ali. Gente, aguardando 888. Golno 888, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. Solo 51, no livre pista direita, mantenha essa frequência, chama antes da Juliette. Livrou, mantendo, chama na antes da Juliette, 62241. Torre 98, decimal 95. 707, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSXA, pista no zero de Salvador. Canceladas as inscrições em Pelô, reporte estabilizado. Teste autorizado e ele é reportado estabilizado 807, cancelado as inscrições. Salvador, boa noite, está 3305, informação Alfa, Recife 330. Está 3305, aguarde 1 minuto cópia para sair da Pulca Jean Maracajú. Pulca Jean Maracajú, não precisa, 3305. Antes da Juliette, a chinela 6224. Chinela 6224, aguarde para ingresso na posição 04. Aguarda. Chinela 6313, chame Recife. 128 decimal 35, alternando 25 decimal no zero. Chama Táxi 4980, 109 a bordo, 2 horas e 25 alterna, Maceió. Gente, azul 4980, autorizado, táxi à direita, Índia. Ponto para a pista no zero, mantenha a posição e chame novamente. Ajuste de altímetro no 0 no 7. Ciente, direita Índia, ponto espera, mantém e chama novamente, tá? Ajustado no 07 azul 4980. Bono 888, solo ao 55, já livrando a pista, taxi Gia Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 888. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-2-9. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, azul 4980. 3305, pronto, cópia. Afechou, 3305. Autorizado Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, piso 1-7. Nível de voo autorizado, 330. Decolar, pista 1-0, primeira curva esquerda, perfil de Sarapuca, Gemo, Aracaju. 5507, acione transponder, controle opera 1-20.8. Recife, nível 330, pesou no 7, decola com curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. O transponder 5507, controle no 08-330, no ponto 5. Correto, chame para o sinal no 05, tá? 3305. Voltará. Iniciando decolagem 1-0, azul 4980. Gente, o vento para cheque no 30 graus, 1-09. Pelas inscrições em Pelotas, para 2.000 pés, ajuste no 0-7, autorizado a final do procedimento elétrico e reporte estabilizado. Descendo para 2.000 pés, autorizado whisky. Estimativa, autorizado a final do procedimento ILS whisky, correção a descida será para 2.500 pés. Ciência 2.500 pés, autorizado ILS whisky, igual no 2.4.000. Estabilizado e visual, azul 2707. 2707, completa final do procedimento ILF X-Ray, torre 18.95. 295, uma boa noite, muito obrigado. Somente. Salvador, boa noite, 6178, informação é a Alfa. 2007050. 6178. Chama identificação, voo direto Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no 017. Duna 3.000, no 017. 2707. 14980, decolado ao 58, chame agora o controle de Salvador, 1-20.8. Controle 208, azul 4980. Controle Salvador, boa noite, 4980, passa a 1200 na Puca. 14980, boa noite, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 350, após 2000 pés, voo Jama, após Jama, Aracaju. 6350, após 2000, Jamo e após Jama, Aracaju, 4980. Azul 2707, solo 01, livre de pista direita, taxi via Alfa, após Juliette, posição 09. Alfa, Juliette, posição 9, azul 2707. Estabilizou o Gol no 286. Gol 1 no 246, completa final do processamento eletroísque, torre no 8, decimal 95. Torre 10895 no 246. Torre Salvador, boa noite, Gol no 246. 246, continua em aproximação, já avistado. Vento 130 graus, 129, autorizado pouso, piscina 0. Apresenta o ponto 90, Gol 1246. Na 78, desce para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado a chamada do procedimento elétrico e repasse estabilizado. Gente, no 097, estabilizado, no ativo 3, no 04980, chame Recife no 2545, alterno no 2085. Recife, 125-45, alterna 126-85, boa noite, 4980. Boa noite, bom voo. 146, sala 07. Divido pista direita. Após taxi de Alfa, Juliette, Patiuno, posição 02. Direita, Alfa, Juliette, Patiuno, posição é 02, gol no 246. Não sei, escuta. Rodou 3305, solicita estacionamento na posição anterior para o pushback no portão 5. 3305, ciente. Autorizado, chame táxi. Afirmativo, 3305, passará para o pushback. Vocês confirmam, então 3305, estacionamento na posição? Afirmativo, né? Então chama para o pushback no 05. Torre Salvador, azul 4959, ciente da Alfa. 4959 e Ilhéus, aguarde cópia na posição 31043 e apenas confirma o endereço solicitado, é 180 ou 240? 180 ou 4959. Gente, aguarde só um minuto de cópia e prepara a saída Coral Uno Bravo. Coral Novo Bravo vai separar o 4959. Apenas confirmando para o gol no 246, posição 2, né? 02. Afirmo, posição 02, gol no 246. Grata. Torre Salvador, Chinelo 6224, solicita Aracaju 190. Chinelo 6224, aguarde só um minuto 4, estamos em coordenação com a sala IS Salvador, em coordenação para a liberação do seu plano. Estabilizado. Localizado, 3178. 3178, completa o final do procedimento, torre 98, decimal 95. 89, 5, reais. Prossiga. Boa noite, 3178, final 10, avistado, vento 130 graus, 10 nós, autorizado o pouso, pista 10. Vem pouso 10, 459, pronto, cópia? Está pronto para cópia, 4959. 4959, 30 Serra Brava, Índia Lima, conforme rota plano de voo, ISC 33, O nível de voo final autorizado conforme repetitivo é 140. Conforme plano Yankee, após atingir o nível, próxima vai alternar o 065 visual após direto destino e alternar também a velocidade para 300 nós. Coral no Bravo é a saída prevista. Decolando no zero, primeira curva à direita. 55 no meia, acione transponder. Controle opera no 20 decimal 8. Estado ciente, o azul 4959 autorizado Ilhéus no nível 140, via rota do plano Whisky 33. Saída vai ser a Coral no Bravo, decolando da 10, primeira curva à direita. 55 no meia no transponder, controle 1208, azul 4959. Correto procedimento, chame para adicionar 3143, azul 4959. Chamará para o puxe o 4959. Cessna 3305 na 05, autorizar o chame táxi. Cessna 3305. O 1723, acione identificação. Dessa via, chegada a bolsa para 4.000 pés. Ajuste 1017. Cessna via, 4.000 pés, 1732. Salvador, muito boa noite, voo 1170, desce até o 150. Voo 1170, high speed pro de Duna, descendo para 2.000 pés, ajustando 0 no 7. Sai como número 1 na aproximação. Maravilha, Duna, 2.000 pés, high speed, voo 1170, 17. Nem 6224 na escuta? Na escuta, 6224. Nem 6224, estamos em coordenação com o Centro Salvador, com o Centro Recife. Liberação, porém, está tendo um equívoco aqui. O horário do plano que temos aqui seria para 0228, correção. É, eu estou CHG para adiantar o voo. Confirma o horário que o senhor tem aí? Na 3178, Solos 15, livrando à direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3178. 3178, confirmar o horário? 218, é o horário previsto para o voo para Aracaju. Sim, eu vou coordenar aqui e já tem tráfego. Muito obrigado. 723, redução de velocidade para 2409, número 2 na aproximação. 7240, boa noite, 23. Manda a Juliette para aí. Alza copiou 3178, aproximando da Juliette. 3178, táxi com Cordela, ingresso partindo via Juliette, atento ao tráfego da companhia, puxando no 05, aparentemente já término. Vai ingressar via Juliette, a posição 11, partindo. Ok, tá ciente, então. Juliette, 11, fazendo colega com tráfego Salvador, azul 2774, ciente da Alfa. Para o taxi da 3305, 1161 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Fortaleza. Gente, autorizado, táxi, em frente, após a direita, Índia. Ponto para a piscina 0, mantenha a posição e chame novamente. Ajuste o altímetro, 1017. Táxi, em frente, Índia, vai reportar pronto, tá, 3305. Azul 2774, pronto cópia? Afirmo 27, pronto cópia. Cruzado Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota plano de voo, ISC 33. Nível de voo autorizado 180, decola da piscina 0, primeira curva à direita. Perfil de saída coral 1 Bravo. Transponder acena 5520, controle opera no 20 decimal 8. Gente, autorizado Serra Bravo, Papa Serra, nível 180, viu ISC 33. A saída após decolagem é Coral Uno Bravo, transponder 5520 e controle 1208, azul 2774. Poderia efetuar a saída Coral Uno Alfa? Gente, vamos coordenar com o controle Salvador, agora a coordenação. Gente, azul 27 às 4. Azul 2774, Coral 1 no Alfa, autorizado pelo controle Salvador. Coral 1 no Alfa, 2774. Espera pronta, 3305. 3305, autorizado a linha de decolar, piscina 0, vento 120 graus, 149. A linha de decola da 10, tá, 3305. Chinela linha 224? Chinela linha 224, prossiga. 224, você chegou a CHV da mudança do plano? Por enquanto ainda não. A gente vai coordenar com a sala IS e solicitar a mesma que retransmite aqui o seu plano, ok? Ok, graças. Paradas restrições em Pelotas para 2.000 pés, ajuste no 097. Autorizado final do procedimento elétrico sem reporte estabilizado. Sem restrições para 2.000, vou no 723, está autorizado e reporte estabilizado. Torre Salvador, azul 2774, posição 3 Lima, pronto para feedback acionamento. Gente, autorizado, chame táxi, azul 2774. Autorizado, feedback acionamento, azul 2774. Estabilizou final da 10, gol 1170. 1170, completa final do procedimento, torre na 895. 895, tá bom. 3305, recolado azul.